3, 4, 1. 128, última 8, última da linha 26, última 1-0. system. 1, 2, 3, decimal 5. Secundária 1, 2, 3, decimal 8. Então, 3-6, agora. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Processo de controle, solo 121, pessoa nova. Thank you.